3230, localizador visual. 3230, chama torre 1 em 895. 1895, muito obrigado, até já. E Salvador, tá 3520, boa noite. 530, boa noite, autorizado pouso, pista 190, vento 190 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, pista 190, tá 3170, sendo notificação de fazer chegada mal para o nível 050. 050, identificou. Pode voar a projetar, Sérgio? Tá bom, se for direto, tá. Tá 3520, solo aos 23. Na minha escuta, libera a direita, segue Z Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, 3, tá 3520. 3174, desça para 2, meu peso, ajuste no 06, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Portaria estabilizada, desça para 3016. 3170 da... Passa. Solo, lugar final 10-3-1-7-0. 10-3-1-7-0, chame torre 1-1-8-9-5 ao pouso. 2-9-5, obrigado. Salvador, bom dia, 3190. 190, bom dia, ajuste no 0, no meia. Avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na 10, 31, 70. Sol os 41, direito 1211, sol. Direito 1211, boa. Reautorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. 3170, reautorizado o táxi de Alfa, Juliette, portão 10041. Gente, Alfa, Juliette, posição 10041, Santa 3, do 1170. Patango Romeu Tango Golf, Vitória da Conquista, Guarda Estante Cópia, Formação Bravo. Autorizado acionamento, aguardando cópia Romeu Tango Golf. Golfe pronto, cópia? Tango Romeu Tango, pronto, cópia? Tango Romeu Tango, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 085, decola da 17, primeira curva direita, segue corredor axé, inicialmente restrito 1 no 10, aciona 5040, controle 120, decimal 8. Cliente já acionado para o táxi, chama a torre 1-1-8-5, Romeu Tango, meu voo. Arrival de 107-0050, TMH for 016. Taxi autorizado até a intercessão Romeu, eu posso para ingresso no meu Tango. autorização da pessoa. Tá 3520 para cópia, chame só 211. 211, eu vou chamar, obrigado. Cadre 520, boa, informação Bravo, autorizado João Pessoa, Repúblico 197, após o Fome Rota, nível 370, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída UCA, transição Caju, aciona 5043, controle 120, decimal 8. Zero cruzamento correto no portão 3, suporte para o flashback Sana. Cadre 520, autorizado para o chamado acionamento, reporte táxi. Decolagem pista 97, vento 190 graus, 5 nós, tá? O Betango. Papa Romeo Charlie Serra Echo, descend to 2015 NH1016. We'll clear for the ILS approach, reporting established on localized course. Roger, 2000 feet, clear for ILS, report established, Papa Romeo Charlie Direct. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Tango Romeo, Tango Golf. Papa Tango Romeo, Tango Golf, mantenha-se em condições visuais, o número 3 no corredor axé, reporte quando na parada da barra. Fora o excesso, vai reportar quando a parada da barra, Tango Golf. Controle, alguma possibilidade do Romeo Tango Golf voar direto em China, ideal seria 255. Papa Tango Romeo Tango Golf, autorizado a proa do destino, autorizado a subida para nível de voo 085, ajuste em Salvador 1096. Gente, autorizado 085 direto de destino, grato, Romeo Tango Golf. Tango Romeo Tango Golf, confirme seu chamado para pouso. Estimando pouso ao 0615, Romeo Tango Golf. Sentindo 0615, copiado. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. O ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, com a gente no 0, 1 meio bom voo. Autorizado táxi, ponto de espera 295 até 3520, 10 no meio, hoje. Obrigado, bom dia. 273, bom dia, informação Bravo, Guarulhos, pronto, copia. Esse da Bravo, pronto, copia. Zero, Papa Romeo, Charlie Sierra. Papa Romeo, Charlie Sierra, complete final ILS approach, contact tower in 118.995. 1895, thank you, have a nice day. Aciana 5052, controle 1028. Quem está autorizado para Guarulhos, os 360, Vianta, Juru 10, após Salmaté. Decolta 10, primeira curva à direita, no preciso sair da Elton, em São Leda, após Mônica. Transponda 5052 e controle 120, decimal 8, voo 1173. Voo 1173, fechamento correto no 4, reporte para o pushback, senão. Reporte para. Romeu Charles Serra Eco, boa noite, ajuste no 0, 16, continua a aproximação. Quer usar algum copo? Já visual, tá 8 meses, pode liberar o carro se quiser. Gente, é, terceira pouso na 10? Tá na 2, tá 7 milhas. Pouso autorizado, pista no 0, vento 220 graus, 7 mais. Charles Serra Eco. Passa o vento, por favor, para o Charles Serra Eco. 220 com 7. Pra você limpar 17, o Charles Serreco. Gente, reporte para o cancelamento do plano ISR, o Charles Serreco. Já solicito o cancelamento. Consegui visual base pela direita. Plano cancelado da presente. Foi cancelado aos 11. Cruzando com a esquerda, base pela direita, 17. O reporte curto final, Charles Serreco. Agora curto final, 17, Charles Serreco. 3520, autorizado a linha e decolar, pistola 0, vento 210 graus, 612 nós. Autorizado a linha e decolar, 210, tá? 120, tarde, Serra Eco, muito obrigado, bom dia, bom pouso pra vocês. Ah, obrigado. O Charles Eco. Charles Eco avistado por autorizado. Pistão 17. Vento 210 graus, 5 mais. Sete lift pouso 17, Charles Eco. T3520 decolou aos 1-3, controle 208 para uma boa viagem. 208, bom dia, T3520, até mais. Controle Salvador, bom dia, T3520, na Pucacazu. T3520, contato na barra, decolagem, jogador sai da Puca, tá vindo do voo 370. Ao 370 via o 3520. Alguma possibilidade de voar Puca ou Caju? 3520. 3520, inicialmente voa na Pro de Jamo, aguarde autorização para voar Aracaju. Jamo, 3520. Caio Serra Eco, solo aos 1-4, autorizado ao o backtrack para o PAC 5, a diversa zona frequência livre. Boa noite. Backtrack PAC 5, obrigado, boa noite. 3520 da presente, autorizada para o Aracaju. Aracaju, 3520.